Victor, voo no 567, próxima ponte zero. Voo no 567, a Lima tem pista no zero. A Lima tem, 567. Webmaster 720, chame Recife, frequência 128.8, alterna 13325. Chama Recife 1288, alterna 13325, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Golo 601, decola 21, no controle 19.35. 19.35, vai chamar. Estabilizado no localizador. Sucesso 5919, complete LS, chame torre 1186. Pois era 5919, chame torre 1186. Salvador, gol no 601. Gol 601, boa noite, contato radar, saída Dael. Esse contato radar, entendeu, Dael, pro 360, gol 1601. Correto. Aproximação, reporte avistando, informa na pista livre, número 1 para pouso. Vento 190 graus, 0629, ajuste no 09. Ajuste 10111, reportará avistando, foi 0599. Volo 567, autorizado a decolar, pista 10, vento 190 graus, 0612 é nosso. Autorizado a decolar, pista 10, volo 567. Volo 567, decola 24, controle 19, decimal 35. 19.35, boa noite. Boa. Controle Salvador, gol 567, passando 1.500. Boa noite, gol 567, contato radar, saída Gole. Saída Gole, eu fito, subindo 360, gol no 567. 599. Salvador, muito boa tarde, Alta 3606, informação, chat. Meia zero três, chegada a Mari, desce até o 050. Mari 050, Alta 3606. Do 200 graus, 0629. Foi 0599. controlado 26, livre táxi à esquerda, parte militar. É 3897, chama Recife, são 288, alterna 1-3325. 288, 1-3325, tá 3897. Salvador, gol 1940. Adiante. Sente da Bravo, portão gate 05, autorização Guarulhos. Gente, já mudamos a informação para Delta. Quando tiver oportunidade, sintonize e escute e me informe o recebimento. Está autorizado para Guarulhos no nível de voo 360 via Peruísque 50. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, Bidev. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponda 5-1-65. Autorizado 360 na Elbe Whisky 5, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda e 10. Controle 10935, torre 10186, transponda 5-1-65, confirmando. 5-1-65. E a saída da El, Leda, pós Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Ok, da El, Leda, Bidev, gol 1940. Chame pronto para acionar e acuse o recebimento da informação Delta. Ok. Alugou 1273, com a Charlie. Gol no 273, acuse o recebimento quando tiver oportunidade da informação Delta. Autorizado para Confins, nível de voo 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponda 5-1-57. Então 360 para Confins, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 1935, 186, 5157 no transporte, 1273. Correto, chama pronto para acionamento. Chama para o push acionar, 1273. Gol no 940, adiante. Sente da formação Delta. Obrigado. No 567, chame Recife, a frequência 1-28-8, alterna 1-33-25. Dois oito oito no 3-3-25, trocando Recife, boa noite, gol no 657. Boa noite. Mezerão, chame Recife, frequência 1-288, alterna 1-3325. 288-3325, gol 1-601. 3603, via Mare, desça para 2000 pés, ajuste 1011, reporte localizador. Para 2000, reportando no Loki, está 3603. Para descida, Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, via Mare, desça 3000 pés, ajuste 1011, reporte localizador. 3000, ajustado em 11, Papa Romeo Whisky Golf Oscar, reportará no localizador. Controle Salvador, boa noite, bom 776, informação. Delta. Bom 776, boa noite. Via Mare, desça para 4.000 pés, ajustado no 09. Via Mare, 4.000 pés no 09, bom 776. Localizador, tá 3603. Zero 3603, complete leste, chame torre 186. 186, 3603. Whisky Golf Oscar, desça 2.000 pés, ajuste 0-1-1, reporte localizador. Antena 2.000, ajuste 1-1, reportará no localizador. Whisky Golf Oscar. Complete aproximação, reporte avistando, é o número 1 para pouso, vento 1, 70 graus, 0619, ajuste 1 0 no 1. E no momento não chove, né, Rosa? Traço 03. Solo Salvador, gol 1940, gate 05 para puxa acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reportada para o táxi, gol 1940. Baixado travado, tá 3603, isola. Centro, tráfego avistado, tem autorizado pouso. Vento no 70 graus, 0619. As luzes de pista, tá bom aí, o brilho? Ótimo, obrigado. Ok. Salve, Salvador, boa noite, TP5241. Trip 5241, autorizado para Confins, nível 380, via Tapa Zulu no 6. A saída da El Leda, Bridge, controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5175. Autorizado com 15-380, aperusca no 6, saída da El Leda. Transponder 5175, controle 1-9-35. Tapa Zulu no 6. Tapa Zulu 1-6, Trip 5241. Chame pronto para acionar. Para ponto, para acionar 35246. Tá 3603, fala aos 4000, livrar direito no 21-9. Ao livrar direito 219, obrigado, tá 3603. Fala. Boa noite, tá 3603, livrou na 64. Boa noite. Autorizado o táxi até antes da Taxi Juliette. Até antes da Juliette, 3603. Localizador, o Papa Romeo 8, do Fiasco. Chega, do Fiasco. Do Fiasco, prossiga. Tá no localizador, 8, do Fiasco. Esse que é o Fiasco, complete LS, chame torre 1186. Torre 186, 8, do Fiasco. Papa Romeo 8, do Fiasco. No localizador, está 2,5 milhas para o marcador externo, Whisky Golf Oscar. Ciente, reporte avistando, número 1 para pouso, o último aeronave avistou com 1000 pés, vento 1,80 graus, 0,8 nós, ajuste 1,0 no 1, não chove no aeródromo no momento. O visual cancela e ingressa para 17, com a bateria direita, ok? Whisky Golf Oscar. Ok, reporte quando tiver visual para o cancelamento. Reportar, gostando. Pronto pro táxi, portão 03. Livre, acionar e puxar. 273, chão pro táxi. TAN 3197, autorizado para Galeão. Nível 380, via Peruísque 50. Após decolagem, pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, Bidev. Controle 1,9,35, torre 1,8,6, transponder 5,4,03.